cabeça. Por isso canta, dança, grita, oh, oh, oh. Vai à frente, entra numa boa, porque a vida é uma festa. Não controle, não domine, não modere, tudo isso faz muito mal. Deixe que a mente se relaxe, faça o que mandar o coração. Por isso canta, dança, grita, oh, oh, oh, oh. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima, pode gritar. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Dança, canta, sobe, desce, vive, corre, pula como eu. Sonho, só assim você vai ser feliz. Por isso quero.